Vamos conversar agora sobre um assunto, né, relacionado à água, ao meio ambiente, à sustentabilidade e às comunicações. Estou recebendo aqui no estúdio o Vassi Álvaro, ele que é jornalista do projeto Web Rádio Água, ali do Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia, Vassi. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Também a Poliana Corrêa está conosco aqui, ela que faz parte desta equipe toda lá composta para o Web Rádio Água. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente pela rádio RCI. E olha, eu já citei o nome do Vassi várias vezes aqui na nossa programação, porque você também nos acompanha, né? Seguidamente aí, inclusive já trabalhou aqui na época em que era a rádio CBN, enfim. Muita correria naquela época, né, Vassi? Sim, sim. Foram bons tempos, mas a correria era grande também, né? Agora você lá fazendo parte desse projeto Web Rádio Água, eu queria que você contasse até para os nossos ouvintes como é que funciona essa iniciativa que vem rendendo bastante frutos nos últimos anos aí. O assunto principal de vocês, claro, é este recurso indispensável para a vida, né? Com certeza. A Web Rádio Água, ela já existe, né? Nós estamos instalados no Parque Tecnológico Itaipu. O projeto já existe há 10 anos. Então, nós trabalhamos focados hoje, atualmente, em três temáticas principais, que seria, além da água, energia e sustentabilidade. E, além dos nossos conteúdos, além da nossa página na internet, webradioagua.pti.org.br, nós trabalhamos também como se fosse uma espécie de agência de notícias. Então, todas as nossas matérias de toda a região, além de Itaipu e PTI, pegando principalmente a região oeste do Paraná, nós distribuímos essas matérias para as rádios de todo o Paraná por meio de duas parcerias que nós temos com as associações de rádio, tanto comunitárias quanto comerciais também. E é uma forma aí de fazer chegar, né, às pessoas conhecimentos sobre a água, sobre o meio ambiente, porque a gente observa que, por mais que, digamos assim, algumas noções básicas estejam presentes, né, que as pessoas tenham acesso a determinados conhecimentos, enfim, na prática, muitas vezes, né, aquelas ações do cotidiano não são bem aquilo que se espera que as pessoas pratiquem, né? Sim, e além disso, nós pensamos também nos nossos colegas comunicadores também. Essas três temáticas, elas acabam ficando deixadas um pouquinho de lado, né? Por causa de outras editorias que, vamos dizer assim, que elas vendem mais, né? Seria política, esporte, violência. Então, essas outras temáticas, nós buscamos divulgar essas temáticas e ajudar também nesse processo de disseminação desse tipo de informação que não está cotidianamente no noticiário das pessoas também. Eu vejo aqui que com a Poliana, inclusive, né, tem ali um material, né, que vocês produziram sobre a questão de energias renováveis, enfim. Gostaria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho, porque até surgiram algumas parcerias. Eu vejo que recentemente vocês foram lá para Curitiba, né, inclusive, para divulgar esse trabalho. Parcerias no âmbito estadual para a área de educação. Isso, na verdade, quando a gente fala sobre as temáticas água, energia e sustentabilidade, a gente não fica preso só às rotinas, seja do cuidado com os recursos hídricos, seja com os nossos hábitos diários. A gente pensa sempre em um cenário um pouco mais abrangente, né? No caso desse material que nós chamamos de Descomplicando as Energias Renováveis, surgiu de uma necessidade que a gente tinha de fazer uma entrega de um material que fosse um pouco mais completo, né, com informações sobre algum tema que fosse de relevância dentro dessas temáticas da nossa atuação. Nós acabamos estrategicamente escolhendo as energias renováveis, principalmente por ser um tema que é de extrema importância, é um tema que daqui para frente vai ser muito falado, né, tanto não só por uma questão de que é legal, tá em alta, mas por uma questão de necessidade. As energias renováveis, elas têm aí a tendência de virar uma necessidade, mas principalmente, falando em termos bibliográficos, quase não se encontra esse material voltado principalmente para estudantes, né? Porque a gente sabe que essa geração de estudantes que tem agora é a geração que vai necessitar das energias renováveis, né? A nossa geração, queira Deus aí, que ainda tenha muito tempo pela frente, mas essa geração de estudantes, eles precisam ter o conhecimento conhecimento, né, sobre essa temática, para também entender como que eles chegaram até aí, né? Então, pensando nisso, nós trouxemos o tema de uma forma descomplicada, né, que é o nome, que é, dá o nome da nossa série. Então, pensando não só também nos estudantes, mas a sociedade em geral que tenha interesse de entender um pouquinho mais sobre as energias renováveis. A gente dividiu em três principais, né, que é a eólica, a solar e o biogás. Então, esse material, ele está disponível em um material mais completo, com duração de uma hora em áudio, né? E também nós dividimos em pequenas pílulas, digamos assim, né? Pequenos trechinhos, pequenos capítulos desse material, que também tem a cartilha aí impressa e digital também. Todo esse material está disponível para download gratuito. Qualquer pessoa pode utilizar tanto os áudios quanto a cartilha, tá? A gente tem disponível lá no site do PTI, né? pti.org.br/descomplicandoasenergias. E a gente fez essa entrega para a Secretaria de Educação do Estado. Foi muito bem recebido, justamente porque, como eu mencionei, falta um pouco dessa bibliografia, principalmente por se tratar de um tema mais técnico, né? A gente está falando de energias, então... trazer nessa linguagem que os próprios professores podem optar por trabalhar, ter como base, como apoio para trabalhar a temática em sala de aula. Então, a receptividade foi bem boa por parte da Secretaria de Educação do Estado. E olha, é importante destacar também algo aqui que o Vassi disse, né, a respeito aí de que muitas vezes esses temas eles acabam passando ao lado, né, de tudo aquilo que a gente tem no dia a dia num veículo de comunicação como uma rádio, uma televisão, ou mesmo os jornais, as revistas, enfim. Alguns outros assuntos acabam monopolizando. Nesse ano tivemos, né, Copa do Mundo, tivemos as eleições, né, tomando conta da pauta. A violência, lamentavelmente, ela está presente mesmo num nível muito mais alto do que nós gostaríamos, né, nas editorias, principalmente em mídia televisiva, né, aqui na nossa região. Enfim, mas realmente, olha, é importante tocarmos nestes assuntos. E eu vou destacar aqui também que vocês fazem um trabalho que conta com toda uma estrutura por trás, né? Todo um suporte aí por parte do Parque Tecnológico Itaipu, inclusive de estruturas físicas. Vocês recentemente aí receberam novas estruturas, tem ali um centro transmídias inaugurado ali agora no Parque Tecnológico Itaipu. Isso, na verdade existia um espaço de um projeto que foi encerrado no PTI, e esse espaço ele recebeu todo agora uma nova cara, digamos assim. Então, nesse espaço chamado Centro de Tecnologias Transmídias, ali funcionam projetos sociais, alguns projetos sociais como, por exemplo, o programa Vira Vida, algumas atividades do Trilha Jovem, e também o nosso estúdio, o estúdio da Web Rádio Água, está agora, faz parte agora desse espaço, e também esse projeto de transmídias, né, que nós chamamos, que é um projeto multimídia, que trabalha com produções especiais de áudio, vídeo, videomappings, né, que são aquelas projeções de vídeos em estruturas, né, edifícios, paredes, enfim, tudo mais. Então, é um centro que está com tecnologia de ponta, atuando na produção de conteúdos, justamente para a gente aproveitar todo o potencial que essas mídias têm, né, convergir elas e ver como que a gente vai trabalhar as temáticas que são desenvolvidas ali no PTI, né, e não só isso, não só divulgar para a comunidade, mas também ter o desenvolvimento técnico-científico a partir das pesquisas. Então, o espaço ele é aberto para estudantes, para jornalistas, para pessoas que queiram estudar essas mídias, queiram utilizar esse laboratório lá, né, para desenvolver, seja metodologias, estudos, enfim. Esse espaço vai estar totalmente disponível, toda essa estrutura vai estar disponível para a comunidade e para os profissionais que desejam fazer algum tipo de atividade, para estudantes, pesquisadores, enfim. É um espaço muito bacana. Já deixo convite para vocês, para quem quiser conhecer o Centro de Tecnologias e Transmídias no PTI. A gente está de portas abertas para conhecer o nosso estúdio e todas as outras atividades que acontecem lá. É muito bom saber aí da existência, né, desse tipo de investimento, né, fundamental aí por parte de uma entidade como o Parque Tecnológico Itaipu. Com relação aos materiais que vocês produzem ali na Web Rádio Água, né, vamos destacar aqui tudo isso disponibilizado gratuitamente na internet. Enfim, entrando no site lá consegue ter acesso a todo esse conteúdo? Sim, é, todos os nossos conteúdos, é, as matérias estão tanto em formato de áudio quanto em formato de texto, é, no endereço www.webradioagua.pti.org.br. E além disso, Guilherme, nós também, acompanhando essa evolução do rádio, nós também estamos em formato de podcast. Então, com qualquer aplicativo, dispositivo móvel, tanto Android quanto iOS, você consegue ter esse mesmo conteúdo do site disponibilizado nesse tipo de plataforma. Portanto, né, várias linguagens, aí, várias formas utilizadas realmente para essa prestação de serviço. E para este fim de ano, algum material novo que vocês estejam produzindo? Como é que está a pauta de vocês aí com relação a esses três temas aí que vocês trabalham? É, na verdade, para o final do ano, agora a gente continua com a nossa produção diária de conteúdos. É, a gente dá sempre o foco para todas as ações de sustentabilidade que estão acontecendo aqui na região. E quando a gente diz ações de sustentabilidade, a gente não é só focado na água em si, né? Então, tem muita coisa, que muitos projetos, muitas iniciativas que acontecem e que às vezes a gente não percebe, não percebendo que são ações de sustentabilidade. Então, sejam iniciativas que acontecem em escolas, projetos, pesquisas, tudo que está acontecendo aqui na região, a gente está utilizando como pauta, e a gente não vai fazer uma pausa aí no final do ano. A gente vai continuar produzindo material especial, né? É, a gente sempre próximo do Dia Mundial da Água, que acontece no mês de março, né? Primeiro trimestre do ano, sempre a gente produz algum material especial. Esse ano foi especial do Fórum Mundial da Água, né? Que a gente até trouxe um exemplar aqui. Então, a gente também é muito aberto a receber sugestões de pautas. Se quem tiver algum projeto, que está desenvolvendo algum projeto que está relacionado a essas temáticas e acha que seria bacana ter um espaço lá na Web Rádio Água, a gente está disposto, nós estamos com o nosso espaço aberto para dar visibilidade a essas ações. Conversei aqui na RCI com o Vassi Álvaro e com a Poliana Corrêa, eles que são então jornalistas ali do projeto Web Rádio Água, que existe no Parque Tecnológico aqui Itaipu, em Foz do Iguaçu. Muito obrigado aí, Vassi e Poliana, pela participação aqui na RCI. Agradecemos, né, o espaço aqui, né, na RCI, e como a Poliana comentou, nós estamos sempre dispostos a esse bate-papo, a receber pauta. Então, qualquer contato, se surgir alguma sugestão de pauta, mandar um e-mail para o imprensa@pti.org.br, que com certeza a gente terá um prazer em divulgar ações socioambientais de toda a região. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez pela oportunidade, né? A gente já visitou algumas vezes aqui a RCI, né? A gente agradece sempre o espaço que vocês disponibilizam pra gente, e não só pra Web Rádio Água. Quem quiser conhecer o PTI também, né, pode mandar um e-mail também para esse mesmo endereço que o Vassi mencionou, até para conhecer um pouco melhor da nossa estrutura, quiser visitar o nosso estúdio, quiser conhecer o Centro de Transmídias, a gente recebe com o maior prazer a comunidade. E qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente estudante ou da área de comunicação. Qualquer pessoa da comunidade fica o convite para conhecer o PTI e as nossas estruturas.